Medusa. 2 Recife, frequência 13325. Chamará Recife 3325, tá? 3053, obrigado. Bonnet 09, call 120.8. Have a good flight and good day. 120.8, see you on the aircraft. Thank you very much for everything. Muito obrigado. Salvador Bahia Departure, muito bom dia. Europa 083 with Gael Departure. Crossing now 1500 to flight level 400. Europa 083 with the contact card level 400 via Dial Departure. Ok, 400 via Dial Departure, Europa 083. 01, autorização nível 340 para Campinas, que tem confirmação Golf, posição 3. Vamos com férias, 14201 autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Deixou de saída da El, Leda Motiva. Transponder 5005, controle no 20.8, azul 4201. Autorizado Campinas, nível 340, conforme rota do plano, decola da pistão 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda Motiva. Transponder 5005 e controle 120.8, azul 4201. 4201, cotejamento correto, reporta profissional 03. 4201. Papá pro Batiante da Reco, prossiga. Serra Charlie Eco tá autorizado já o acionamento, reporta pronto táxi. Confirmando a matrícula, Charlie Serra Eco ou Serra Charlie Eco? Charlie Ninja Eco, agora sim. Salvador, bom dia. Oxenem 62, Uno, Uno, Galeão, na posição 5. Com informação para o Foxtrot, para a cópia. 6211, autorizado, Galeão, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Irume, transponder 5006, controle 120.8, Oxenem 6211. Autorizado, Galeão, nível 360, levanta o plano de voo, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda Irume, transponder 5006, controle 120.8, Oxenem 62. 1-1, transporte órgãos. Sim, transporte órgãos está em frente. Morning, Go 19. Have information, go, request, Just 1 minute, Go 1092. Jeff, chamou? Autorizado o táxi, parte 5 até a Papá, chama a Papá para ingresso no 7. Departure after Leda at the Elefa correction. Arbor Elefa and it's called 5014 and the control 120.8 go 1093. Go 1963 to Sierra Bravo, go Sema. 1963. You are ready to copy. 1963, you are clear to Sierra Bravo, go Lima, according to flight plan roof, the flight level 360. The runway 10 for start to your right, dial departure after Leda Irumi transition. And the squawk 5012 and the control 120.8. Serra Bravo Golf Lima, Serra Bravo 360, Pipeline Route. Take off on A1, still right turn, Dael, Leda, Irume. 6012, Bob, and 1-0, the small gate. The Pipeline, 1-9. 1-9-16, just the smoke again, 5012. 5012, right. Is that correct? Report to the Skydeck in position 02, go 1963. 1963, Solo, Salvador, muito bom dia. Vou 1865, gente da Golfa, autorização para Brasília. Golf, confere, Gol 1865, Alto Rezaro, Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva, à direita. Vestido saída Arbor, após voa Elefa, intercepta pelo Zulu 197. Transponder 5096, controle 1120, decimal 8, Gol 1865. 865, autorizado 360, Brasília, saída Arbor. Elefa, primeira curva está à direita, após a Zulu 197. 5096 é o transponder, 1208, controle. Correto, estagiamento chama a funcionar, posição 09. Chama na próxima 09, Gol. Salve Salvador, bom dia, Gol 093. 93. Gol 093, formação em curso da Golf, já pronto cópia? Tá, gente da Golf, pronto cópia. Gol 093, autorizado Serra Bravo Charlie Fox, conforme rota, plano de voo. Nível 360, decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, após voa Elefa, onde intercepta o Zulu 21, sai conforme. Transponder 5014, aciona e o controle no 208. E autorizando com fim, conforme o plano, 360, decola da 10 com curva direita, saída Arbor Elefa, intercepta a Zulu 21, após conforme, 5094 e o controle 208, Gol 093. Correto, estagiamento, chama a produção na 07. Charlie Victor, Kilo Sigma 700, 1-1, Skoka identical, descend via both arrival to 4000 feet. Correct, descend 4000 feet via both arrival 7011. Controle 7-0, sua identificação, desce via Mário para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Desce via Mário para 2000 no 0 no meio, ajuste o seu vagão, né? Certo. Xanem 62, eu não tenho estimado para o push, na posição 05. Estou no fim de aprendizagem, Charlie Bingo 7011. Allegiant Flight Level 220, descending 4,000 feet, 1,000 feet. Please, Barra Puxa, tem cancelamento no posição 612, informa que tem órgãos para transplante a bordo. Confirma. Cancelamento 6225, portal 612, tem órgãos para transplante. 6225, está autorizado por Puxa e Salvador, muito bom dia, Azul 4958, com a Golf, tomando proa de Mare. 01, posicionamento, posição 3. Frente no 03, mantém a posição, no 4201. Mantendo a posição, 4201. Tipo ajuste no 0 no meio. Voo ITAP, acusará descida, no 0 no meio, Azul 4958, bom dia. Fala, Tati, o Neto, escutão 149 após 1250 Goiânia. Autorizado o táxi, Tati 1 no Índia, considera piscina 02, 118-95, QNH 1016. Tati, Tati, o Índia, considera piscina 2, 106. Xenem 2111, coordenando com a equipe de solo, passar a página 2318 da companhia Caldo, autorizado por Chama Táxi. Ok, pode passar a ideia para a Renata Guarda, estou autorizado, 621. Contra Salvador, muito bom dia, esse é o passarelo 2229, mantém 170 por de ouvidude, ciende da Golf. 2229, via Mário, informe 10 descida, ajuste no 016. 1016, informará o ideal de descida, autoriza direto em TAP. Número 5, aguarde. Yes. Via Bosch, desce para o nível 050 com 250 nós. Tá bom, se descendo para o 050, agora vem com as provas de residência. Passaredo 2229, vou ITAP. ITAP para o passaredo. Passaredo, ideal de descida. Desça para o nível 050-2229. 050 para o 9. O sol tem estimado para o prospecto de 2042 agora. 2401 número 2, instrutor. Temos aeronave no 02, tinha pedido push anteriormente. Após o Airbus da cauda, o 02 iniciará e eu reportarei quando autorizado para o 03. Tá, que o CNR 21, 143 a bordo, 3 horas e 40, Operna, Guarulhos. Autorizado o táxi, Pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 118-95, QNH no 096. Ponto espera para o 2295-621. Após passagem do Airbus 320 da companhia Avianca Calda, autorizado o push e chama táxi. Chama lá então, 963. Amém, Aliança, Geral 970. 970, chama a torre 198-95. 18900, Geral 970. Solo Salvador, Gol 865, pushback acionamento na posição 9. Autorizado, chama táxi, Gol 1865. Autorizado, vou chamar para o táxi, Gol 1865. Geral 9970, bom dia, altímetro no 0, no meio, abaixou e travou. Afirmo. Geral 9970, o vento variável com 03 nós, pouso autorizado, pistão 0. Ele pousa no 0, será na nave secreta. Nama 225, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia.

April 1 India, hold the point 1910 Tower 118 decimal, and a 5 Canadian 1016. Okay, April India, hold the point 11895 and 218-1016 Road 1916 to take. Salvador, 1865 para o táxi, 158, pessoas a bordo, 3 horas cuja autonomia, alterando Palmas. Autorizado, táxi, pátio 1 no Índia, ponto para a pista 102, 1895, QNH 1096, confirma apenas o BB 058. 158, então autorizado, táxi, pátio 1 no Índia, 2395, gol 1865, obrigado. 1421 coordenado com a equipe de solo, vai passar de log 737-800 da companhia Voa Calda, autorizado por chama táxi 03. Passa a do 37 da Gol, autorizado por chama táxi azul 4201. Salve, salve, Adolfo, hoje será na 970, livrou, né? Azul 9970, autorizado táxi, Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 5 Lima. Alfa e Kilo, pátio 3, sinalizador, previsto 5 Lima, acelerar na nave 70, bom dia. Tom Salvador, eu tô Mike até o Fox. Mike até o Fox, só um minuto pro rebote do 13304. Temos um processo aqui de táxi. Após ser autorizado, só mais um minuto. Ok. 1093, me escuta? Afirma. Pois Boeing 737 da companhia Gol A Cauda, autorizado o push, chama táxi 107. Pois companhia Cauda, autorizado o push, Gol 1093, chama táxi. Bom dia, Xanerra 6291. Xanerra 6291, contato Ronaldo Colar, submantém a nível de voo 360, passando a 216, Sônia Cruz Leda. 2000 pés, direto Leda, 6291. 11, Atlas Série 1016, and the wind is 050 degrees with 05 knots. Clear to land, we're 10. Clear to land, runway 10, maybe 011. Ideal de descida, azul 2775. Azul 2775, desça para nível de voo 050. 050, 2775. Aflito 229, desça 2000 pés. Ajustado na 096, livre e leste a crer. Pista 10, reposto localizador. Voe na proa de duna. Na proa de duna, descendo para 2000 com 1016, autorizado ILS. Voo na 649, confirme sua velocidade indicada. 259, agora 649. Tem que reduzir para sequenciamento no meu fiz na destinação. Reduzindo para 220, agora 649. Azul está estabilizado no X-ray 4958. Azul 4958, completo sinal de protegimento, semitor em 1-8, decimal 95. Perfeito, meu azul 49, desculpa, 4958. Azul 4958, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 6. Perfeito, guardando pista livre. 6.016, dona Bela Santos. Para o Fácil 093, a bordo 180, 12.45, Alião. Frequência 128, decima 8. Confirma, por gentileza, para o Rocha 6285. Chamar Centro de Recife, 128, decima 8. 228, Recife, obrigado. Victor Kilo 7011 on the ground at 41, leaving by the right, on the taxiway. Foxtrot and call 120.121 ground control. Okay, I'm Foxtrot 121, watch out, 701, watch out. Morning, good day. Ground, good morning, start at the pursuit of 7011. Foxtrot, after the deal. Confirmed. Uma centena com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Esse viu, pouso, 49, 50. Que forte, eu sou Juliet. Could you confirm your call time, please? Sorry, we set you on 7011. Roger. Para o táxi, azul 4201, está com 114 bordo, 4 horas e 10 de autonomia, tornando Ribeirão Preto. Gente, o azul 4201 segue o Boeing da Gol, da Taxi Índia, como número 3 agora no ponto de espera. Quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, o ajuste 10, 16, tenha um bom voo. Sei como número 3, atrás de Bang da Gol, o azul 306, enquanto o som aí no ponto de espera, o número 895, azul 401. Correto. 093, na escuta? Afirma. Mantenha a posição ainda aguardando para prosseguir. Aguardando, vou na 093. Line up and maintain threshold Victor Kilo, 7011. 7011. Eu chamo R62 ou não, eu chamo Recife em 133, de sinal 25. 3325 é 21. 4958. Quem é a nave que chamou o solo? Charlie Victor Kilo 701. Maintain collection. Approved stack by Juliet, April 3. Remote 01. Fala, bom dia, Azul 4958, Solidar Foxtrot. Voo 4958, taxa autorizado via Alpha, mantenha a posição de data 3 kg. Alpha, mantenha a 3 kg, 4950 Azul. Charlie Vistão. Muito bom dia, passarei do 2229, estabilizado, avistando. Passarei do 2229, continua a aproximação, agora está livre, informa o Boeing 737, iniciando rolagem no deserto. 9. No 0 no meio, até o ponto de está autorizado via Indeixar, vou Indebrevo, vou no 093. Ou no 093, Índia e Alfa. Índia e Alfa. Aguanto. Na 10, 89. Tá, foi Charlie Vitor Kilo 701, Glória. Mike Hotel Foxtrot, autorizado, reboque. Mota 13 para a posição 04, Pátio 1. Informe ao término. Positivo, tomarei ao término. Climbing mountain set level 360, after passing set level, after pass collection 2000 feet, fly heading leader. Roger, is clear to climb at level 360 after 2000, flying leader, holding 1963. 4958, autorizado, Kilo Patch 3, atento atualizador. Kilo Patch 3, atento atualizador, 4950 Azul. D775, vista 2.000 pés, autorizado sinal do procedimento, ele acha que saiu da pista 10, reporte no localizador, reduza para 2009. 2009, descendo para 2.000, está autorizado ELS, o azul 275. Voo no 649, completo sinal do procedimento, ele acha que saiu, chame TR1 no 8, decimal 95. Decimal 5, obrigado, voo no 649. Bom dia, Gol 649. Gol 649, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda a pista livre, QNH-10 no meio. Número 2, aguardando a autorização, 649. Solo, autoria a posição para o 4958. Aguarda visual, 2-0. 4958, gente. Entra aí, chama 21 decimal 1 no passarelo 2221. Salvador, muito bom dia, 2229, Passaredo, pousou e levou. Passaredo 2229, táxi autorizado, aviar. Alfa, reporte antes da Juliette. A reporte antes da Juliette, via Alfa 2229. Alô, Salvador, bom dia, para passar agora, por favor. Tango Oscar, Golf Kilo, Solo Salvador, bom dia, fala sem curso Golf. Sim. Para o Oscar, Golf Kilo, ciente, aguarde 1 minuto, copa. Guarda. Salvador, muito bom dia, azul 2775, receptando o localizador. 2775, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, 2775. Salvo 1 ao 50 livre direito, chama Salvo 1 ao 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Bruno 649, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, Bruno 649. Aguardando pista livre, passou externo, baixar, travado 2775. Mais hotel, Foxtrot, agilize o quanto possível o reboque. Próximo a atrás da posta. Gente, Deus, que reboquezinho demorado, viu? Oi. Autorizado pouso na 02775. Contra contato radar da colagem, se mantém em nível de voo 360, após passar 2.000 pés, voo na proa de Alefa. Sente, proa de Alefa, voo 1265, confirma nível? Nível 360. Sente 360, voo 860. Contou o GPR, a linha mantém lá no 0420. 229, após ingresso do TAN ao portão 04, autorizado, Juliette para o remota 12. Passarelo prossegue agora, Juliette para o remota 12. Até o corte trânsito, escuta, só tenho um ótimo dia e bom trabalho. Finalmente. Obrigado. 1649, após início do táxi do ATR à sua frente, autorizado Juliette para o portão 06. Segue a terra, Juliette, portão 06, agora 649. Batango, Oscar, Golf, Kilo, pronto, capô. Qual está, Oscar, Golf? Batango, Oscar, Golf, Kilo, autorizado, Serra Delta, uniforme, Oscar. E a rota do plano de voo, nível inicial 050, decolada pista 17, primeira curva esquerda, saída Lotar, transponder 5040, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Está autorizado, Serra Delta, uniforme Oscar, Golf, Kilo, decolada pista 17, esquerda, saída Lotar, 5040, transponder 120, decimal 8. Oscar Golf Kilo, controlamento correto, confirme o seu B. 5.0, curso, após, 5.0, Oscar Golf Kilo, para acionamento de táxi, chame Tony, 198, decimal 95, boa viagem. Tá. Salvador, bom dia, Azul 2775. 14201, autorizado de decolar, pistão 0, vento 090 graus, 089. Livre decolagem, ano 0, Azul 14201. Patão Oscar, Golf Kilo, autorizado de acionamento, reporta para o táxi. Salvador, bom dia, bom dia, 1093, chama a Tony. Afirmo. Bom, no 093, atenta a rolagem do tráfego à frente, autorizado a NR, mantém o no 0. Ali mantém, atenta o tráfego à frente, bom, no 093. Se o curso do Hulk, guarde 1 minuto, cópia. Salve, Salvador, é o Sam, Mike, Hotel, Fox. Sam, Mike, Hotel, Fox. Vamos mandar aqui o teste de rebote na ponte número 4. General 9975. Pronto, capa. Pronto. General 9975, autorizado Serra Brava, Golfo Lima, via Open November 857, nível 360, saída Zael Leda Irume, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5010, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Será o 9975, confirme, transponder. 5010. Será o 9975, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Santana 93, decolou 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 2208, controle 96, continua. Solo Rio 5973, informação voo. China, e pessoas a bordo. Escuta. Rio 5973, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot. Via UP Azulu 17, nível 330, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5075, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 330 autorizou Recife, decola da 10 com a primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5075, 5075, transponder 2080, é o controle Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Patarel, seguiu, obrigado. Voo 993, contato na decolagem, se mantém nível de voo 360, voo direto a Elefa. 360, direto a Elefa, com 093. Sugeste Celos, eu vou confirmar tipo de equipamento. Porém, mantenha bilateral a frequência do controle para ingresso na CTR. Azul 4201, eu chamo Recife, na frequência 133, decimal 25. Recife, 133, decimal 25, azul 4201, bom dia. Nota do Leste Romeu, porém evite a área proibida de Camaçari. A área vai evitar mesmo, mas é que não. Pode colocar o piloto autorizado a linha e manter o 7. A linha 7, tá bom.